fotos, telhados, as antenas de TV, toca música urbana. Nas ruas, os mendigos com os paratrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção, as três da manhã. Música urbana. Os deles armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir música urbana. Hey, mercy.